Bom dia, no 75, com chegada a Banff, 2000 pegs, 2018. Negativo. Estabilizado, vai avistando. Chama a torre agora, sempre 1895, gol no 995. 995, avistado na final da 0. Cheque o trem de pouso, vento é de 120 graus com uma dúzia de nós. O altímetro no 018, está autorizado o pouso na 10. N12, livre pouso, que está na 0, gol na 995. Localizador, boa noite, 04. 04, chama a torre, sempre 1895 agora. 1895, 04. Oi, Salvador, muito bom dia, boa noite, 04. Localizador, tá visual. Boa noite, 04, bom dia. É, aguarde pista livre, complete aproximação, aguarde pista livre, fora posto. Quadra, nós, 04. No 995, seu solo aos 36, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 01, pode manter a minha escuta. Direita, Alfa e Juliette, escuta, tipo 20, tá bem? Portão 01. Gol no 804, cheque o trem, o vento é 110 graus, uma dezena de nós, está autorizado o pouso na 10. Trem baixado e travado, autorizado o pouso para o gol no 804. 7, 10 para 2000, 1018. 804, no solo aos 39, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, gol no 804. Salvador, bom dia. 3171, ciência da avião, autorização Guarani. Bom dia, no 7, destra 2000 pés, ajuste 1019. No 7, no 5, completo ILN, se chama a torre 118.95. No 607, 2000 pés, 1019, autorizado ILS, no 607. No 7, no 5, torre 118.95. 118.95. 95. Bom dia, voo 1-7-1-5. Bom dia, gol no 7 e no 5, avistado na final do ano 0, cheque o trem. O vento é de 1-2-0 graus com uma dezena de nós. QNH 1019, livre pouso na 10. 1019, livre pouso, obrigado. No 7 e no 5, por gentileza, confirme o trem enquanto checado, ok? Está travado. Ok, sim, é autorizado pouso. No 7, no 5, no solo aos 4-9, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 2. turno 607, chame Torre 1895. Torre 1805, gol 1607. Salvador, gol 1607, bom dia. Bom dia, gol no 607, avistado, cheque o trem. O vento sopra de 1,30 graus com 9 nós, QNH 1,0, 1,9, livre pouso na 10. Livre pouso na 1,0, trem baixo checado, gol no 607. Negativo 357, mantém a chegada. Após pelo 10 para 2 mil pés, livre LS Express. Após pelo 10 para 2 mil, está autorizado o LS Express na frente. Número 1. No 5 está livre ingresso, viu? Juliette para o portão 2. O gol no 607 no solo ao 54. Ao livrar à direita, taxi via Alfa e chame antes da Juliette. Vai livrar à direita agora, taxi via Alfa, chamará antes da Juliette. 4 horas. Com... Mesmo coisa, só que vamos aí de Alaska, nós vamos mostrar os seus pelos restos da luz, que vamos dar aí para nós aqui para o próximo relógio. O 07, observe o TAN taxiando, assim que ele tiver livrado o pátio, ingresse via Juliette para o portão 09. O 607 na escuta da torre? Aeronave da TAM, e após a passagem da mesma, vai prosseguir para o portão 9, no 607. Correto, então bom dia. Bom dia. Ok, 357, chame torre, 1895, bom dia. 1895, bom dia. Salvador, o TAM 3517, expansão Índia Serra, baixa travada. Bom dia, o TAM 3517 avistado, está autorizado o pouso na 10. O vento é de 130 graus com 8 nós e o altímetro no 019. Ajustado no 019, está autorizado o pouso, pista 10, TAM 3517.